Meus irmãos, eu chamei vocês para estarmos juntos nesse encontro para compartilhar algumas coisas da nossa vida como igreja. Eu estou aqui, o médico me liberou, os irmãos sabem, eu fiz uma cirurgia nas pernas. Quero agradecer os irmãos pelo carinho, muitos irmãos que ligaram, que escreveram, os irmãos que oraram por mim. Foi um tempo maravilhoso. E tem sido um tempo muito importante para a minha vida, para a vida da Dani. Tem sido um tempo assim da gente ouvir algumas coisas de Deus, porque na agenda dele veio exatamente sincronizado com o nosso tempo de 21 dias de jejum e oração. E eu tenho ouvido algumas coisas de Deus, mais do que isso, Deus tem feito algumas coisas dentro de mim. E eu queria compartilhar algo com vocês. Eu, logo que comecei a sentir dores na perna, eu estava no auge dos meus exercícios físicos, correndo e exercitando todos os dias, e eu comecei a sentir uma dor, e para mim era uma dor de articulação, e o médico suspendeu a caminhada, a corrida, e eu comecei a ficar preocupado porque foi me fazendo falta. E eu tentei substituir pela natação, mas aquilo foi piorando e indo aos médicos acabou que ficou descoberto que era problema nas veias e eu tinha que fazer uma cirurgia e eu não podia porque eu tinha um compromisso nos Estados Unidos. Então eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu também não podia fazer a cirurgia porque eu tinha um compromisso em Israel. Então eu fui a Israel e voltei já com a data agendada e fiz a cirurgia semana passada. Por várias vezes eu me preocupei com as minhas pernas. E num determinado dia eu comecei a pensar junto com isso sobre uma experiência que eu tinha tido quando era pastor na Igreja Batista Getsemane. Porque havia acontecido algo físico no contexto da igreja e eu tinha tido um discernimento espiritual e eu orava por aquilo com o discernimento espiritual que Deus tinha me dado e eu intercedia por aquelas questões e começou a me vir essa lembrança e o Espírito Santo ou minha mente, não sei, sempre pensava assim, essas coisas físicas sempre revelam uma coisa espiritual. E de repente, logo depois de começar a pensar assim, o inimigo, aí eu não tive dúvida que era o inimigo começou a lançar, é assim mesmo. Suas pernas estão revelando algo espiritual. Você não tem como avançar mais. Você não tem como correr, você não tem como caminhar. Você não tem forças mais. E por várias vezes eu era acertado por esse dardo do inimigo. E eu não tive medo da cirurgia, eu não tive preocupação alguma, mas eu estava debaixo desses dardos. Então eu fiz a cirurgia, voltei para casa, eu sabia que ia estar tudo bem. Mas no dia da cirurgia, quando eu cheguei em casa, à noite ou no dia seguinte, eu creio que no dia seguinte, eu compartilhei isso com a Dani e pela primeira vez eu contei isso para alguém. E na mesma hora em que eu contava, eu tinha um discernimento, um entendimento de que o Senhor também estava me dando vitória. Física, vitória física. A cirurgia tinha sido uma bênção, eu estava me recuperando, e aquilo que o inimigo havia lançado não tinha fundamento algum, embora ele pudesse encontrar fundamento, dependendo da minha posição. Mas eu me lembrei que o que vinha à mente do fato das coisas terrenas representarem coisas espirituais, que é real e que era real, me levava a pensar nas coisas da vida da igreja, na minha vida, nas coisas da nossa caminhada aqui, e como realmente o inimigo só tem esse intento em nos travar as pernas, em nos impedir de caminhar. E mais uma vez o Senhor foi me mostrando. Eu realmente estou te fazendo ver que é uma guerra espiritual, que é uma batalha. Os motivos pelos quais eu precisei fazer essa cirurgia são os motivos naturais mais simples. Eu tenho 25 anos de voos internacionais e o médico mostrou isso, arrebenta com as pernas. Muita gente tem trombose por causa do longo tempo de voos. Eu não tenho um ou dois voos. Eu tenho anos de muitos voos. Eu tenho muitos anos de ministrar em pé. E exatamente a perna que eu apoio para tocar o teclado é a perna que estava com mais dificuldade. Eu tenho muitos anos assentado no gabinete, escrevendo, no estúdio. Então existem motivos naturais, compreensíveis, do que aconteceu nas minhas pernas. Mas todas estas coisas, elas estão interligadas com as coisas espirituais. Então o Senhor me fez ver claramente que é uma guerra espiritual. E nesses dias de jejum e oração, eu tenho buscado do Senhor, eu tenho compartilhado com os irmãos a necessidade de nós buscarmos do Senhor luz, direcionamento, quebrantamento, avivamento. E o Senhor tem falado a mim sempre que seja o arrependimento, seja o quebrantamento, seja o enxergar as coisas, seja o fazer as cirurgias, arrancar as veias que estão entupindo, tudo vem dele. Então não se trata de nós nos reunirmos aqui para a gente tentar achar alguma coisa. Não se trata de nós nos reunirmos aqui para eu dizer a vocês o que, que cada um tem que fazer, mas para nós juntos irmos para diante do Senhor e reconhecermos, primeiro, a completa dependência de que é Ele quem pode operar em nós, o querer, o efetuar, a visão, o entendimento. E o Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre a cegueira espiritual, como o pecado nos cega, como nós vamos nos tornando cegos para algumas coisas. E até então essa expressão era comum para mim, porque você cresce na igreja, você cresce ouvindo essa expressão, que o pecado cega. Mas você cresce também sabendo assim, graças a Deus eu não estou cegado, porque eu não tenho pecado. E o Senhor tem me mostrado que, na verdade, tudo o que nós não conseguimos enxergar, tudo o que nos leva a qualquer ansiedade, qualquer preocupação, qualquer dificuldade, é porque nós não conseguimos enxergar, e tudo que não conseguimos enxergar é por causa de pecado. O Senhor não veio me falando, filho, eu quero te acusar do seu pecado. Ele veio me convencendo, você é um pecador. Nessa vida terrena, por mais que você andar me buscando intensamente, lembre-se do seu estado de pecador. Lembre-se que você terá dificuldade, seja nos relacionamentos, seja na ousadia, seja no operar, seja no considerar, em qualquer questão. E são dificuldades típicas da vida pecaminosa da natureza humana. Sua dificuldade de locomoção nas pernas é fruto disso, como também a dificuldade de cada filho meu de dar passos certos, de acertar as coisas, de romper com muitas coisas. E eu busquei do Senhor e fui colocando diante de Deus o desejo da gente juntos buscar do Senhor algumas questões. E eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor foi me dando nesses dias. Eu quero declarar aos irmãos mais uma vez que é um processo. É um processo lento, custoso, de construção. E entre nós, como corpo, como igreja, como uma família, esse processo, ele precisa ser visto sempre da forma ampla, como um grande investidor que não olha apenas a pequena crise ou a grande crise da semana, do mês ou do ano, mas ele olha o projeto como um todo, avaliando os vales e as montanhas, se lembrando que os vales também fazem parte do projeto de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. E nós temos uma questão, que é uma questão visível, muito explícita e, de uma certa forma, muito difícil, né, principalmente para quem está liderando, como eu, de encarar. Na verdade, é difícil de encarar porque é impossível de ser resolvida. E eu queria começar por ela. E eu fiz questão de escrever, e vocês poderão ouvir, pensando que eu só escrevi para que eu não me perca, para que eu não desvie, não gaste mais tempo do que é necessário de cada irmão nessa noite. Não precisa anotar, esse texto vai estar à disposição na internet para vocês amanhã. Nós temos enfrentado nesses últimos anos um enfraquecimento e esvaziamento da igreja local. Temos visto vários membros deixarem a comunhão do corpo por diversos motivos. Um dos mais comuns, ao meu ver, de onde eu vejo, conhecendo as pessoas, é a falta de comprometimento e perseverança, associado aos sentimentos pessoais de rejeição, de desânimo, de mágoa. Temos pessoas que deixaram a igreja por questões de mudança de endereço, dificuldades decorrentes das distâncias e trânsito, e também direcionamentos claros de Deus para se reunir em outra localidade. O que vejo como mais importante ainda é que nesses últimos 3 ou 4 anos, não apenas perdemos irmãos, como ganhamos poucas pessoas para o reino de Cristo. Temos visto claramente, a cada dia, o interesse e amor pelos perdidos ser engolido pelos cuidados da vida. O Geraldo ministrou nessa última quarta-feira, com muita graça, sobre a parábola do semeador. Ele nos alertou para o que Jesus disse, então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis? Não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Está em Marcos 4:13. Se não compreendermos essa parábola, não alcançaremos as demais, foi o que ele ministrou. Na parábola, o mestre explica cada detalhe. Ao estudarmos suas palavras, podemos aprender que 3 coisas nos roubam os tesouros do reino. Primeiro, o próprio maligno. Ele mesmo vem e leva as sementes que são a palavra. Segundo, os sentimentos pessoais, a alma angustiada das pessoas. Terceiro, os cuidados e ambições da vida. E essa foi uma palavra realmente de Deus através do Geraldo naquele dia. Em meio a tudo que o Senhor estava me falando, ele trouxe uma base bíblica para, primeiro, o inimigo se levanta contra nós. Foi Jesus quem disse. Segundo, nossos sentimentos também fazem parte de um plano, de uma estratégia do inimigo para roubar a bênção do reino. E por último, nossa correria, os nossos cuidados com a vida e até mesmo algumas ambições, né, ou buscas. Se compreendermos essas verdades, segundo as palavras de Jesus, compreenderemos o restante do reino. Certamente não trata-se apenas de entendimento intelectual, mas de recebermos esta verdade transformadora dentro do nosso espírito, de forma impactante e irreversível. 3 coisas que vão minando. Jesus disse que elas roubam a semente que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo isso. São 3 coisas muito claras, de uma forma muito simples de Jesus ensinar o que está acontecendo entre nós. Vimos claramente, inclusive por palavra revelada do Senhor à igreja, que nossa batalha espiritual nesta região da cidade seria mais intensa. O inimigo realmente se levantou com o intento de impedir o crescimento e nos desmantelar. Isso não é surpresa alguma, pois assim foi com o povo de Deus em todo o tempo, em todas as eras e circunstâncias. Nós nos enganamos se quisermos ignorar essa verdade espiritual. Então nós começamos, ainda que limitadamente, uma busca maior em jejum e oração quando fizemos a primeira campanha de 21 dias. Não é possível definir o exato percentual de problemas e desânimo no nível pessoal de cada discípulo e o percentual de ataques espirituais, de bloqueios sobre a igreja local. Uma coisa é certa, a batalha espiritual aproveita de brechas pessoais para ganhar força e destruir uma comunidade. Nós não podemos balancear ou medir qual dessas questões pesa mais, mas nós podemos ter certeza que os dardos do inimigo, o levante do maligno, ele encontra legalidade, brechas, nas nossas questões pessoais. As brechas sempre são as investidas reais do inimigo, as dificuldades de cada um com seus próprios sentimentos e os cuidados da vida, incluindo as ambições terrenas. Isso segundo os ensinos do próprio Jesus na parábola do semeador. Não conseguimos, em meio a tantas lutas, avaliar com clareza quais as mudanças e quais as estratégias que devemos adotar para um momento tão difícil. Essa frase é minha. Eu, como pastor, compartilhei isso com a Dani, eu sinto isso. Estou dizendo aos irmãos que não conseguimos, no meio de tantas lutas, com clareza, definir estratégias ou adotar alguma atitude num momento tão difícil como esse. Sempre teremos ideias, opiniões, formas de compreensão ou sugestões muito variadas e não poucas vezes infundadas, que representam apenas tentativas da nossa própria mente e força. Por mais que os conselheiros idôneos estejam nos ajudando muito, precisamos sofrer os processos para o amadurecimento da igreja e de cada crente. Precisamos buscar com ardor o socorro e o direcionamento do Espírito Santo. Precisamos, portanto, recorrer prioritariamente a alguns pilares e princípios bíblicos. Não dependemos, inicialmente, só de uma palavra profética especial, de uma revelação sobrenatural. Nós precisamos nos posicionar biblicamente, tomar algumas atitudes que a palavra eterna do Senhor já nos instrui tomar. Primeiro, tudo é espiritual. Nós somos devagar nessa convicção, que deveria ser uma convicção prioritária de um verdadeiro crente. Tudo é espiritual. Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu falei diferente? Efésios 5, 12. 6, 12, desculpe. Primeiro, tudo é espiritual. Todas as coisas nas nossas vidas são reflexo do mundo espiritual. Somos um ser espiritual. Portanto, nossa forma de conduzir a vida precisa ser prioritariamente espiritual. Sendo assim, nossos recursos precisam ser espirituais. Intensidade de oração, jejum, adoração, busca da palavra, comunhão do corpo, serviço. Segundo, toda brecha espiritual é fundamentada em pecado. Toda brecha que o inimigo vem para usar é fundamentada em pecado. Em Josué capítulo 7, nós lemos a história do povo de Israel que havia vencido grandes batalhas e agora ia enfrentar uma cidadezinha chamada Ai. Então eles mandam lá alguns examinadores e falou assim, isso aí com meia dúzia de pessoas nós vencemos, foram lá e foram derrotados. Então o Senhor reúne o povo e o povo vê que tem pecado no meio do arraial. Até descobrirem que Acã havia guardado dos despojos da guerra o que Deus havia dito para não fazer. Foram lá, encontraram debaixo da sua tenda a capa cheia de utensílios que ele havia guardado. E então a Bíblia diz que Moisés reuniu o povo e eles mataram Acã. Mataram, apedrejaram Acã, sua família, desculpe, Josué. Não vamos hoje buscar um pecado. Não vamos buscar um só pecado na vida de uma só pessoa. E muito menos vamos apedrejar alguém. Porém, precisamos ir diante do Senhor, pois agora o Espírito Santo vive dentro de cada um de nós. E precisamos pedir que Ele nos revele o que há em nós de pecado. Pensando na nossa vida pessoal, pensando nas nossas questões familiares, e agora nós aqui reunidos, pensando como igreja, o que há de pecado, Senhor? O inimigo quer e deseja mesmo vir e derrubar, mas, Senhor, eu quero cuidar da forma espiritual, já que eu sei que todas as coisas são espirituais. O que há de pecado na minha vida? O que há de pecado na minha conduta? Eu, individualmente, eu como família. E eu não quero que nós pensemos, irmão, assim, não, eu não cometi nada, porque eu posso dizer a vocês que eu não cometi nada. Eu não matei alguém, eu não roubei, eu sou uma pessoa íntegra, eu nunca adulterei, eu cuido da minha família. E eu acredito que todos nós aqui vamos poder dizer, não, eu não estou em pecado. Mas o Senhor quer usar conosco uma lente mais poderosa. Senhor, o que na minha vida, segundo o agito desse sistema no qual nós estamos inseridos, o que há na minha vida que é pecado aos teus olhos? Onde eu tenho pecado contra o Senhor? Senhor, eu quero verdadeiramente, nesses dias de jejum e oração, receber do Senhor. Se o Senhor disser a mim que eu não tenho nada, eu saberei que não foi o Senhor. Se o Senhor não me disser nada, eu saberei que o meu estado é pior do que eu imaginava. Mas se o Senhor estiver me ouvindo nessa noite, o teu Espírito Santo, da forma graciosa como faz, vai me dizer coisas que eu nem imaginava e que Ele deseja que sejam colocadas no altar do Senhor. Porque eu quero, nesses dias em que a sociedade apresenta um padrão de vida em que até mesmo os crentes têm muitas coisas como normais, eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero isso, Senhor. E eu quero ter uma experiência de crescer, de voar alto demais no altar do Senhor, em quebrantamento, por confissão de pecados e por uma vida um pouco mais mergulhada no Senhor. Naturalmente que isso que nós estamos falando é para os membros da comunidade. Precisamos ir diante do Espírito Santo e saber dele quais atitudes, pensamentos, sentimentos, decisões que nos fazem viver em independência, palavras e ações pecaminosas que estão trazendo enfraquecimento pessoal, familiar e também da igreja local. Isso começa por uma avaliação pessoal dos pastores. É por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Eu não poderia compartilhar isso com vocês se eu já não estivesse nesses dias sendo levado pelo Espírito Santo a esse lugar. Segue em uma avaliação entre os diáconos, especificamente os diáconos, líderes de células, os irmãos que servem à comunidade atuando em algum ministério ou atividades dos cultos, e todos os que um dia, mesmo que veladamente, se tornaram participantes desta comunidade local. Nós precisamos, como igreja, ir para diante do Senhor assim. Isso é uma palavra do Senhor. Isso se torna um alvo para a continuidade do nosso jejum e oração. Senhor, o que há em mim que não estou percebendo e que é pecado diante de ti? O que tenho feito ou deixado de fazer? Quais pensamentos e sentimentos, atitudes veladas, posicionamentos ou omissão têm sido na minha vida como o pecado de Acã? Tem alguma coisa, Senhor? Porque todo o nosso arraial está perdendo batalhas. Eu estou perdendo batalhas lá na minha família. Ou talvez a gente tenha que orar, eu estou perdendo batalhas aqui dentro de mim, Senhor. Eu quero saber do Senhor o que há na minha vida que precisa ser descoberto pelo teu Espírito Santo. Naqueles dias, Acã precisou ser apedrejado. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Portanto, não há lugar para o medo, para o constrangimento, para a acusação que o maligno impõe tentando nos fazer calar. Nós oramos para que a cegueira, produto natural e imediato do pecado, não prevaleça em nenhum de nós. Estamos declarando entre nós, como comunidade cristã, igreja local, que nossas orações e jejuns estão direcionados para o Senhor, pedindo que revele e limpe o pecado entre nós. Estamos declarando entre nós, como comunidade cristã, igreja local, que nossas orações e jejuns estão direcionados para o Senhor, pedindo que revele e limpe o pecado entre nós. Amém. Primeiro, tudo é espiritual. Segundo, toda brecha do pecado, toda legalidade espiritual é fundamentada em pecado. Essa foi a frase. Terceiro, sem unidade, nada se estabelece. Passamos por muitas lutas, irmãos. Vários assuntos nesses últimos tempos geraram inquietações, mexeram com cada um em um ponto ou assunto pessoal. Estamos sendo confrontados continuamente e desafiados à humildade, submissão, a transformações pessoais difíceis. Como reagimos a isso? Quais atitudes de sabedoria temos tido diante da realidade de construção, edificação da nossa vida e história como igreja local? Teologia, doutrina, práticas, as ferramentas, valores, modus vivendi, missão. Quais atitudes temos tomado? Independência é a reação mais comum do ser humano devido à natureza pecaminosa que temos. Desde o início da igreja, quando nos posicionamos contra o segundo casamento, perdemos algumas pessoas que desejavam se casar novamente aqui. Perdemos algumas pessoas que foram confrontadas no pecado da prostituição também. Ou nos cultos pagãos que não gostariam, não queriam largar. Até hoje, nós estamos perdendo alguns que ouviram um não para algum assunto. Alguns membros, inclusive da linha de frente dos ministérios, estão chateados por terem que se submeter a limitações, por terem questões pessoais sendo tratadas, confrontadas. Normalmente, gostaríamos de deixar tudo como está. Normalmente, tendemos a achar que o problema está na forma do outro agir. Muitas vezes, uma simples decisão contrária aos nossos sentimentos nos levam à indisposição com alguém ou com a igreja. São circunstâncias de divisão, de independência, que geram enfraquecimento da comunidade, também da família, do casamento, de uma amizade. A gente nem vê. Assim é o pecado. Jesus diz em Marcos capítulo 3, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Assim se torna um alvo, ou melhor, isso se torna um alvo para a continuidade do nosso jejum e oração. Vamos nos colocar diante de Deus na continuidade desse tempo de jejum e oração, buscando dele quais confissões precisamos fazer uns aos outros, nos redimindo de sentimentos, atitudes, posicionamentos contrários à renúncia bíblica que gera unidade. Queremos simplesmente decidir por mudança de atitudes, comportamento, devoção e entrega à árdua caminhada diante do fogo consumidor que nos limpa e nos transforma. Quarto, primeiro, tudo é espiritual. Segundo, são as brechas espirituais que nos levam ao pecado. São as brechas do pecado que nos levam aos fracassos na guerra. Terceiro, sem unidade nós não avançamos. Quarto, avançar demanda experiência, maturidade e solidez. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo também escreve, Timóteo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos hoje de um nível de comprometimento maior. Nós precisamos de um pacto pessoal diante de Deus. Podemos ser um grupo menor, mas queremos ser mais unidos, mais maduros e cheios do fogo e do Espírito Santo. Seremos mais frutíferos para o reino. Os irmãos que ofertaram de uma forma especial nesses dias, trazendo sustento necessário para as necessidades da igreja, estão proclamando com os recursos que receberam de Deus para aplicação prioritária no reino, que são sensíveis às necessidades do corpo e comprometidos com a sua igreja. E aqui eu quero agradecer a cada irmão que visivelmente se esforçou para suprir todas as necessidades, e nós conseguimos quitar todas as despesas desta semana, graças a Deus. E nós temos alguns desafios até o final do mês. Nós estamos realmente revendo e já eliminando uma série de despesas, de compromissos, e vamos nos adequar ao novo tamanho, né, da vida da igreja, das finanças da igreja. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo ainda de comprometimento. Queremos ver diáconos, líderes de célula e demais irmãos, discípulos verdadeiros de Cristo, fiéis nos dízimos e nas ofertas, fiéis nos cultos da igreja, priorizando o trabalho da igreja local no discipulado e, sobretudo, na evangelização. Isso demanda renúncia pessoal. Não trata-se de uma opção ou do que nos resta, daquilo que sobra permitindo generosidade. Trata-se de submissão e doação incondicional ao reino de Cristo. Posicionamentos assim podem demandar hoje até mesmo renúncia do ministério a que você está ligado. Queremos que permaneça como diáconos, ou líderes, ou participantes de qualquer ministério, exclusivamente aqueles que estão compreendendo essa palavra em completa sintonia e unidade. Precisamos alcançar novas vidas. Nós vamos avançar na doação mais intensa da nossa vida para o evangelismo, não porque a igreja precisa crescer, mas porque essa é a única razão de sermos igreja. Essa é a única motivação que realmente pode incendiar o nosso coração. Não aceitaremos, custe o preço que for, nos tornar uma comunidade que consegue se adaptar a todas as coisas, a cada exigência, às demandas de cada personalidade, nos esquecendo da missão central da Igreja de Cristo nessa terra. E aqui eu me coloco como o primeiro. Quero estar dentro desse padrão do Senhor, senão que o Senhor me tire de onde eu estou. Precisamos nos dedicar e valorizar o que o Senhor tem dado a nós como igreja local, através dos pastores e outros ministros, para edificação pessoal, para santificação. Nós reconhecemos que o mundo tem sugado nosso tempo e nossa energia e vamos sutilmente nos amoldando a este sistema. Portanto, precisamos tomar atitudes, decisões radicais em direção ao centro do governo de Jesus Cristo, através do seu corpo. Jonathan Edwards declara: o pecado engana facilmente porque controla a vida humana e isso altera o julgamento. Reinhard Bonnke escreve num dos seus livros: testemunhar de Deus e evangelizar são compromissos para toda a vida. Não somos trabalhadores esporádicos, contratados por Deus para ajudar na sua obra quando não tivermos nada melhor a fazer. Não é por acaso que fazemos o que fazemos, mas por causa de um santo chamado. Andrew Murray escreve no livro Santos em Cristo: nós temos perdido a capacidade de reconhecer a santidade de Deus. A primeira lição na escola da santificação pessoal é temer ao Senhor e esconder nossas faces prostrados diante da santidade de Deus. Nós precisamos dos irmãos nos cultos, nas células, no compromisso pessoal com o Senhor em comunhão com a igreja. Precisamos de uma entrega mais intensa ao Espírito Santo, valorizando e ruminando o que é ministrado na igreja. Precisamos de um convencimento pessoal, fluindo do Espírito Santo, da nossa condição de total dependência dele e do corpo de Cristo. Precisamos dos diáconos, dos líderes realmente presentes, atuantes, ungidos, liderando os cultos, as atividades da igreja, incendiados no coração por uma vida de enchimento do Espírito durante toda a semana. Os cultos precisam ser algo realmente sagrado. Os cultos precisam ser algo realmente sagrado para cada um de nós. Não substituível, precisa ser prioritário, vital. Precisamos parar de ver cada reunião, encontro, culto como uma alternativa de programação que será atendida se não estivermos cansados ou ocupados. Se os membros da igreja não vêm aos cultos, podemos fechar as portas. Será melhor irmos para as ruas. Se a mesa posta pelo Senhor não for honrada, Ele a disponibilizará para outros. Foi isso que eu ministrei no dia 9. Está à disposição dos irmãos no site, a mensagem: convidados recusam a festa das bodas. E aqui eu posso dizer a vocês com toda tranquilidade, irmão, não estou falando só da nossa condição. Nós podemos levar esse texto para qualquer outro lugar e nós vamos ver que estamos debaixo dessa tentativa do maligno de nos desmantelar como igreja em qualquer lugar do mundo. Mas é aqui e é conosco, é esse rebanho aos meus cuidados. Nós é que vamos nos despertar. E crendo que certamente o Senhor está despertando outros em outros lugares. e crendo que certamente ao nos despertar, o Senhor influenciará a outros também. Em Lucas capítulo 19, verso 41, nós lemos assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Jesus faria o mesmo hoje. Jesus olharia para nós nessa terra, nesses dias, na nossa cidade, e declararia: olha, vocês não estão reconhecendo a oportunidade da visitação. Eu vou chamar os convidados, pobres e ricos, bons e maus, espalhados por todos os lugares, e eles virão para a mesa. E Jesus disse: Jerusalém, você será destruída, porque não correspondeu à oportunidade da visitação. Então ele entra no templo e faz algo que parece um nervosismo, mas não é. Jesus não era nervoso. Ele apenas completa o que ele havia dito. Ele está declarando: eu quero limpeza do altar, eu quero limpeza de tudo aquilo que eu nunca falei para fazerem. O espírito de temor do Senhor é a primeira manifestação do espírito de santidade e prepara o caminho da alegria da santidade. Quem diz isso é Andrew Murray. O espírito de temor, não de questionamento, não de reações, mas o espírito de temor é o início, é a primeira manifestação do espírito de santidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Deus quer tratar conosco. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, nós lemos: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Jesus, o apóstolo Paulo poderia, o apóstolo Pedro, qualquer um deles, né? Estou errando, mas qualquer um deles, poderia dizer assim: meu filho, olha como você reage a vida inteira. Eu quero te levar a reagir de uma forma nova. Não vos amoldeis com as paixões, os sentimentos de antes. Se as suas reações forem iguais às que sempre foram, está faltando a minha obra na sua vida. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante estas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo sangue precioso, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deus quer tratar conosco. A vida de santificação é muito linda, até que toquem nos nossos defeitos e problemas. Mas Deus nos colocou no corpo e permite que vivamos os relacionamentos nessa terra para o aperfeiçoamento. Se cada vez que alguém se aproxima e toca em uma área delicada da minha vida, que precisa ser tratada pelo Senhor, eu fico magoado ou eu vou para a independência em outro lugar, nunca serei transformado. Nunca seremos canais de bênção. Precisamos nos lembrar que Deus vai mesmo tocar nas feridas, endireitar as coisas tortuosas e nos acrescentar ensinos que custam muito caro. Não precisamos desanimar ou nos entristecer com nada ou com ninguém. Se existem erros, defeitos, carências, precisamos ser amadurecidos por Deus para contribuir na edificação do corpo, ou do casamento, ou da família, ou até mesmo da empresa. Se a cada descontentamento nos isolarmos, nunca seremos trabalhados em nosso caráter pelo Espírito Santo e nunca nos tornaremos colunas firmes em lugar nenhum. Muitas pessoas deixaram a comunhão da igreja local por pequenas mágoas que se repetem por todos os lugares que passam. O meio mais fácil de não se sentirem responsáveis pelas decisões erradas é colocando culpa em alguém, se afastando. Isso acontece também no ambiente do trabalho, na família. Eu quero ver irmãos mais maduros. Eu quero ser mais maduro. Em meio a experiências assim, com reações de sabedoria, certamente vivenciaremos crescimento e maturidade entre nós. Não tenho dificuldade ou medo de falar à igreja como estou fazendo mais uma vez. Estou muito seguro de que o preço das vitórias verdadeiras é alto, mas é compensador. Seremos uma igreja com atitudes mais sábias a cada dia, ações e reações que contribuem para o crescimento de todos, começando por nós, os líderes. Isso representará a verdadeira autoridade na cidade e na nação, para saquearmos o inferno e levarmos muitas pessoas à alegria da vida no reino de Cristo. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 9, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nós podemos encontrar a capa de Acã, ou simplesmente viver rejeitando o amor à verdade, como está nesse texto de Tessalonicenses. É mais fácil para um pastor descobrir como contornar todas as questões do que se posicionar e trazer uma palavra como essa que confronta, inclusive, a ele mesmo. É mais fácil nós corrermos atrás das programações que nos animam. Mas o Senhor nos chamou para um encontro nessa noite. Para a gente, mais uma vez, ter o privilégio de receber algo do Senhor. Nós podemos encontrar a capa que temos guardada e confessar ao Senhor. Ou nós podemos viver assim, como Paulo diz aos Tessalonicenses, rejeitando o amor à verdade. Crer em todas essas coisas não demanda prova nem discussões, mas fé incondicional da parte de cada um de nós. O corpo de Cristo não é formado de afiliados de uma instituição, mas de salvos em santificação. Salvos em santificação compõem o corpo de Cristo. A continuidade da santificação, que dói muito, é a maior prova da presença de Jesus, da moradia do Espírito Santo em nós. É a maior prova da nossa salvação eterna. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, diz Paulo em Efésios 4, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No versículo 10 ele continua dizendo: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. O que é que nós estamos fazendo hoje? Por que estamos aqui? Em Joel capítulo 2, o Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Eu não estou aqui, não chamei os irmãos para dizer verdades a vocês e afrontar ninguém. Eu chamei os irmãos aqui para nós tocarmos a trombeta juntos. Para cada um de nós, de forma visível, pública, com frutos reais, irmos para diante do Senhor. O Senhor falou comigo. Todo mundo está vendo. E todo mundo quer dizer, está acontecendo alguma coisa diferente no Brasil. Senhor, eu quero que aconteça alguma coisa diferente em mim. Isso vai afetar o Brasil. Não que estejam errados. Não que a gente tenha qualquer opinião contrária aos movimentos genuínos, legítimos, de forma alguma. Mas é que eu e você precisamos de uma transformação dentro de nós. Porque senão, nós não vamos conseguir nada. E o Senhor nos chamou para isso. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, poupa, ó Deus, o teu povo, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou-se zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo e deles sereis fartos. E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Pai, quem sabe o Senhor faz assim conosco também. O valioso, aquilo que realmente é importante, não são as respostas, as soluções, o socorro, as bênçãos que o Pai envia quando nós clamamos necessitados. O que realmente importa é o que de nós vai para Ele, o quanto de nós vai para Ele. Jesus nos ensinou que não podemos trazer um retalho novo para costurar em roupas velhas. Julgamos fora o velho e tomamos algo novo. Assim é o reino de Deus. Embora nós façamos remendos tantas vezes, o chamado do Senhor é para uma entrega total. Nossa felicidade tem sido uma busca intensa, mais intensa que a busca pela santificação. Esse irmão Andrew Murray diz no seu livro Santos em Cristo. Desde a queda de Adão até o resgate no Egito para santificação, Deus trabalhou lentamente por 25 séculos. Com Zorobabel e o povo de volta do exílio, O senhor trabalhou aproximadamente 80 anos. Com Jesus, Deus operou um processo de vida natural de 30 anos. Comigo, Deus está trabalhando lentamente durante 47 anos. Somente agora eu estou entendendo e me posicionando em algumas coisas importantes da santificação. Mas o Senhor teve longanimidade comigo. Portanto, precisamos ser longânimos como Ele é. Precisamos ser perseverantes. A vida do projeto Adoradores como igreja local também precisa de longos anos para o amadurecimento. Em Apocalipse 22, o Senhor diz, disse ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Tendo encerrado as palavras, começamos um novo tempo na igreja local. Você pode fechar os seus olhos. Você pode falar com o Espírito Santo o que está no seu coração. Eu não quero estar cego, Senhor. Porque todas as vezes que eu estive cego, eu reagi de uma forma indevida. Eu quero estar vendo corretamente todas as coisas, sobretudo as que estão no meu coração, na minha mente, na minha prática diária. Senhor, não se trata de uma reunião para a gente decidir como resolver nossos problemas. Trata-se de um tempo, Senhor, em que cada um de nós, em resposta ao Senhor, crendo na Tua palavra, nós queremos ter atitudes, posicionamentos pessoais, como está aqui no livro de Joel, no altar, panos de cinzas, chorando, sem saber. Deus, eu não sei pelo que eu vou clamar, mas eu quero dizer ao Senhor que sem necessitar de provas, sem discutir o assunto, eu tenho coisas na minha vida que precisam ser tomadas pelo Teu fogo, porque eu quero estar mais santo na Tua presença. Eu quero estar mais cheio do ardor do Teu Espírito Santo. Eu quero ser como membro do corpo de Cristo, como um discípulo de Jesus, inflamado, incendiado pela obra do Teu reino. Eu não quero ser conduzido, Senhor, por esse sistema tão sutil que já me enlaçou, e eu não tenho tempo, eu estou sempre cansado, e eu não penso, eu não acho, e vivendo uma vida mais independente. Eu quero, no altar do Senhor, me colocar como um rendido aos Teus pés. Eu quero dizer ao Senhor, eu não posso continuar esse jejum. Eu não posso continuar esse jejum, esse tempo de oração, sem que o Senhor mexa comigo para me desestruturar. A minha expressão, Senhor, é essa: tira o meu chão. Toca em todas as áreas, Senhor. Espírito Santo, nós te invocamos. Convido você a se ajoelhar por um instante, se você pode. Quem não pode, permaneça sentado, ou se pode, ficar de pé. Mas quem puder, se ajoelhe. Eu convido você a levantar a sua voz e orar um clamor a Deus em voz alta e declarar uma resposta ao Senhor de completa rendição nessa noite em voz alta. Levante a sua voz, irmão, sem constrangimento, com ousadia, sem constrangimento. Levante a sua voz e clame ao Senhor. Eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu. Como entrarei em tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição a teu perdão. Senhor Jesus, recebe-me. Gostaria que você se colocasse de pé, irmão. Nós orássemos uns com os outros. Nós intercedêssemos uns pelos outros. Senhor, aonde houver uma capa, uma crosta, qualquer nível de resistência sobre a vida do meu irmão, sobre a minha vida, vem. Lá no Egito, o Senhor enviou as pragas com um propósito, irmão: desestruturar os domínios dos deuses. As pragas do Egito arrasaram com as estruturas dos deuses entre os povos. Nós não vamos orar pedindo ao Senhor que envie pragas a nós. Hoje não precisa mais isso. mas nós vamos pedir ao Senhor, continue operando, Senhor, desestruturando na minha vida e na vida do meu irmão tudo aquilo que o inimigo arregimentou, construiu, sutilmente edificou, que nos cega, que nos envolve, que nos suga, Senhor, que nos impede de vivermos plenamente essa caminhada de santificação. Dá-nos temor do Senhor, Deus. Me encha do temor do Senhor. Encha o meu irmão do temor do Senhor. Senhor, nós estamos falando de ter medo. Eu quero ter medo, Senhor. Quero ter medo, Senhor, de conduzir a minha vida sem que seja no meio do teu fogo. Senhor, limpa-me, mostra-me. Faz assim com meus irmãos. Derrama sobre nós um espírito de quebrantamento, Senhor. Nós não estamos pedindo um culto avivado. Nós não estamos pedindo um tempo no culto em que todos choram e veem o mover do Espírito Santo. Nós estamos te pedindo um quebrantamento genuíno, pessoal, que começa arrebentando dentro de nós todas as fortalezas. Senhor, o povo do Brasil começou a ver o que estava errado. É como se nunca tivesse visto, mas está aí há tantos anos, Senhor. Que não seja assim conosco, Deus. Nós não queremos apenas um levante de violência para nós protestarmos. Nós queremos uma verdadeira transformação do Senhor em todos nós. Senhor, destrona os presidentes, destrona os governantes, destrona os deuses da nossa vida. E gera em nós, Senhor, de volta aquele fogo, aquele ardor da presença do Senhor no meio da igreja. E quem virou? Fortaleza, meu escudo, tu és minha vida, Senhor. Eu não temerei, nada temerei, me alimentarei em ti. Posso nada, não alcanço nada sem ti, Senhor. Sem tua presença, teu poder e graça, eu fracassarei, meu Pai. Dá-me tua mão, dá-me teu perdão. Ore em outras línguas, levante um clamor ao Senhor. Orando em outras línguas, edifica-te a ti mesmo. Como semente em terra, florescerei. Me toma em teus braços. De ti, Jesus, o que ainda virá, infinitamente mais divino e eterno, eu digo, eu quero, Senhor, te quero, Senhor. Eu quero o Senhor.